YK700, ondas médias 550 kHz, Super Rádio Boa Vontade, Sertãozinho, São Paulo. ZYL263, ondas médias, Super Rede Boa Vontade, 550 kHz, Montes Claros, Minas Gerais. ZYH321, ondas médias, Super Rádio Boa Vontade, 610 kHz, Iranduba, Amazonas. ZYJ453, ondas médias, Super Rádio Brasil, 940 kHz, Rio de Janeiro. ZYH711, ondas médias, Super Rádio Brasília, 1210 kHz, Brasília, Distrito Federal. ZYK699, ondas médias, 1230 kHz, Rádio Difusora Atual Limitada, São Paulo, capital. ZYK203, ondas médias, Super Rádio Boa Vontade, 1300 kHz, Esteio, Rio Grande do Sul. ZYH521, ondas médias, Super Rádio Cristal, 1350 kHz, Salvador, Bahia. ZYR854, ondas curtas, 49 metros, Super Rádio Boa Vontade, 6160 kHz, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. ZYE854, ondas curtas, 31 metros, Super Rádio Boa Vontade, 9.550 kHz, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. São emissoras da Super Rede Boa Vontade. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar.